soldados no interior, fazendo um paralelo, por vezes causando dor. Amor, o que é? Ninguém o vê, aperta o coração e a mente não lê. Só se sente, lutas para ir em frente e de repente surge o inexplicável. Modificaste o ruim para uma pessoa amável. Com o tempo que passa, muitos dão o base. Uns tornam-se força, outros numa farsa. Prefiro amigo, é qualquer tipo de taça. Amizades passam de pedra para descartáveis. E o motivo são cenas invejáveis, cenas imagináveis. Enquanto mais cresço, mais valor dou à amizade. A verdade é que com ela sei o que é ter saudade. Somos dois, mas o caminho é claro. Perante dificuldades, eu nunca paro. Vejo muitos amigos a partir e sei que o pior ainda está para vir. Mas continuo livre a sorrir e a partilhar a estrada. O tempo passa, dois manos de longa data, amizade recíproca, real, sei do que se trata. Não há farsas, nem conversas fiadas. Para a frente é o caminho, esta luz nunca se apaga. O tempo passa, dois manos de longa data, amizade recíproca, real, sei do que se trata. Não há farsas, nem conversas fiadas. Para a frente é o caminho, esta luz nunca se apaga. A amizade que eu trago está gravada neste quarto, neste gato. Rola sentimento que não apaga teu relato se for preciso. Tenho boas histórias gravadas no juízo, a que eu vos digo não há preço. Pago o calor e o apreço que eu registro e não me esqueço. Viro do avesso situações que não me trazem boas recordações. Vibrações estabilizam e na consciência arrepiam. Espinha acima, oscilações no clima. Vejo a vida por um canudo, sonhos caem sol duro. Que as conselho não te fiz no teu espelho. Sabedoria de um velho, não falha sempre certo. Melodia gira todo o dia, faz-te a vida, cria algo que vicia. Procuro uma boa companhia para passar esses momentos que os tornam mais intensos. A todos os meus, aguardo como troféus. Aqui ou lá nos seus, estejam todos na paz de Deus. Como água transparente, pertencemos à mesma corrente. Sabes com quem podes falar abertamente. O tempo passa, dois manos longa data, amizade recíproca, real, sei do que se trata. Não há farsas, nem conversas fiadas. Para a frente é o caminho, esta luz nunca se apaga. O tempo passa, dois manos longa data, amizade recíproca, real, sei do que se trata. Não há farsas, nem conversas fiadas. Para a frente é o caminho, esta luz nunca se apaga. O tempo passa.